fazendo vários nadas por você. Receba seu kit ilusão. Já decidi que eu vou viver solteiro. Eu não vou casar, eu não vou me amarrar. Já decidi que eu vou viver solteiro. Eu não vou casar. Mesmo assim tem uma mulher que quer ficar comigo. Eu me casando com ela, minha vida vai mudar. Encontrei essa mulher que me deu vantagem. Casa, grana, vida boa e uma barca na garagem. Aí sim, você me ofereceu vantagem. Casa, grana, vida boa e uma barca na garagem. E aí sim, eu tô pensando seriamente em me casar com você. Você parece diferente. E aí sim, você me ofereceu vantagem. Casa, grana, vida boa e uma barca na garagem. E aí sim, eu tô pensando seriamente em me casar com você. Você parece diferente. Você pode até me dar o maior kit desse mundo, mas eu te digo de coração, ó, eu vou deixar o meu cartão ilimitado na sua mão. Mas é senha, senha. Reserva seu kit ilusão. Já decidi que eu vou viver solteiro. Eu não vou casar, eu não vou me amarrar. Aqui eu vou viver solteiro. Eu não vou casar, eu não vou me amarrar. Mesmo assim tem uma mulher que quer ficar comigo. Eu me casando com ela, minha vida vai mudar. Encontrei essa mulher que me deu vantagem. Casa, grana, vida boa e uma barca na garagem. E aí sim, você me ofereceu vantagem. Casa, grana, vida boa, que tipo ilusão. E aí sim, eu tô pensando seriamente em me casar com você. Você parece diferente. Você me ofereceu vantagem. Casa, grana, vida boa e uma barca na garagem. E aí sim, eu tô pensando seriamente em me casar com você. Você parece diferente. Te faço sentir o que você nunca sentiu antes, nem com seu amante. Receba o seu kit ilusão. É por isso que ela se apaixonou.